você encontra aqui. Golf Insano, projetado para sua diversão. Atrevido. É o baile do perna. Eita. O som automotivo que faz a galera dançar. Honda Fit Atrevido. Essa moça, DJ Pernambuco, essa vento garota. Ela de bola que se enrola, flexiona. Dança curtindo, explodindo, tipo bom. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, vai, vai, toma, toma, toma, toma. Bora, bora, Zé. Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Tem que jogar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma. Não, não, bicho, só você que tá comigo. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Produções e mensagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Moça, DJ Pernambuco, essa rando em tu garota. Ela de bola, diz que enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Vai, toma, sai dos copos, vai, toma. Vai, toma, sai dos copos, tô possuído agora. Atenção, do cabeça. É DJ Lohan, meu irmão. Honda Fit Atrevido, tô pensando. Vai, toma, sai dos copos, vai, toma. Vai, toma, sai dos copos, vai, toma. Vai, toma, sai dos copos, tô possuído agora. Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, ele bota, botada, encaixada, muito brabo, ele bota, botada, fica aí no peixe, depois dessa coisa brava. Honda Fit Atrevido. Vai, toma. Vai, toma, sai dos copos. Vai, toma. Vai, toma, sai dos copos. Vai, toma. Vai, toma, sai dos copos. Tô possuído agora. Atenção, do cabeça. É DJ Lohan, meu irmão. Vai, toma. Vai, toma, sai dos copos. Vai, toma. Vai, toma, sai dos copos. Vai, toma. Vai, toma, sai dos copos. Tô possuído agora. Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, ele vai botar pra botada, encaixada, muito brabo, ele vai botar pra botada, fica aí no peixe, depois dessa coisa brava.